não vê. Desse jeito não vê. Zona Leste não vê. F2, tamo junto, não vê. A TV já colocou a cidade em foco, quem diria? Mas esqueceram de falar da periferia. De um tempo pra cá começou a mudar. Cidade de PVH começou a avançar. Pro lado de cá, sem saber, cê já vê. A TV divulgou, cê só crê no que vê. Cê viu no programado Dalton uma criança baleada. No comando policial, uma mina estuprada. No alerta total, tinha um moleque chapado. Com a voz distorcida e o rosto desfigurado. Mas cê não viu a luta pra vencer no dia a dia. E ser reconhecido era tudo que eu queria. Fala a verdade pros mano, rimar e ser ouvido. Os cara lá roubam milhões e nós que é os bandido. Sobrevivendo com medo de um salário por mês. Pegar busão hoje em dia já é coisa de burguês. Mas cê sabe ver os defeitos, não vê qualidade. Não tentar enxergar o certo pra ver a verdade. Nos hospital, nos portinhos, não tem remédio pra dar também. Não tem nenhum doutor pra receitar. E falam na TV que já resolveram o problema. Enquanto tão mentindo, a gente vive no dilema. Será que vai? Será que vai dar? Mas não importa o que aconteça, não deixa de acreditar. De graça, revolta só que o mundo produz. Vê os tios morrendo lá na Vila do SUS. E os irmãos cumprindo pena na prisão. E as coroa vivendo só de doação. Mas cê não vê os tiozinho que madruga pro trampo. E os irmão que batalha pra conquistar seu canto. E as donas que também trabalha noite e dia. Isso é a realidade da periferia. Não vê o que a gente pode fazer. Não vê que a gente tem muito a oferecer. Não vê que a gente batalha noite e dia. Não vê a realidade da periferia. Não vê o que a gente pode fazer. Não vê que a gente tem muito a oferecer. Não vê que a gente batalha noite e dia. Não vê a realidade da periferia. Difícil de explicar, fácil de entender. Muita coisa pra falar, pouca coisa pra saber. Periferia, a gente cresceu junto com ela. Mas os erros do passado nos deixaram sequela. O papel não assinado, dinheiro não aplicado. Aí foi mal patrão, mexeu com o povo errado. A gente reivindica, faz marcha, protesto, corre atrás. Mostrando que o respeito nunca é demais. E que a gente também merece um futuro decente. Com mais educação e saúde pra toda essa gente. Sei lá, o mundão não é uma coisa perfeita. Mas com força de vontade e com calma se ajeita. A gente já presenciou tanto absurdo. Já tá na hora de mostrar algum conteúdo. Um morador que batalha pra conquistar o que quer. Porque o guerreiro de verdade permanece de pé. Mas a mídia censura só mostra o que convém. Por isso que eu bato o pé, vou muito mais além. O instinto daqui dá até ousadia. Nosso orgulho de viver na periferia. Não vê o que a gente pode fazer. Não vê que a gente tem muito a oferecer. Não vê que a gente batalha noite e dia. Não vê a realidade da periferia. Não vê o que a gente pode fazer. Não vê que a gente tem muito a oferecer. Não vê que a gente batalha noite e dia. Não vê a realidade da periferia. Não vê. Não vê. Não vê.